você queria, é? Então toma! Não é pra, pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto te amava delirar. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Dali, super parceira, Eiko Produções. Do Pará. Manda, manda, Alô, família Pop, quem tá falando é o DJ Tomix do Super Pop Live, e eu estou ouvindo esse CD mixado pelo meu amigo DJ Hugo Produções. Se eu pudesse apertar um botão e te arrancar de vez do coração, se fosse só eu te mandar embora e te arrancasse da minha memória, se eu não sou nenhum computador e com um clique dela é do amor, e eu não sou nenhum celular pra te excluir, só basta apertar. Posso até dizer que não te quero, mas difícil é o meu coração entender, porque o nosso amor não pode acontecer. Podem até nos separar, mas nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca vai sair. Podem até nos separar, mas nosso amor nunca vai acabar. Podem até dizer que não, mas você nunca mexe com as estruturas do seu coração. Você é noite em claro, eu não consigo dormir, perambulando pelos bares esperando abrir o primeiro refúgio. Te pedi um café que vem amargo, que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro, mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Esses podres novidades, essas flores, esses bares, essa sua mentira não me sinto teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Ela está de volta mais uma vez. Banda, banda, os brothers. Claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir o primeiro refúgio. Te pedi um café que vem amargo, que te me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. CD Batidão Light, a verdadeira pressão do Pará. Te amava, fiz de tudo pra te ver feliz. Estive do seu lado quando precisou de mim. Te amei, chorei, enfrentei o poder, o meu desvio, o pesadelo, fiz tudo pra te amar. Foi seu segundo plano, você nunca me deu valor. Foi tudo sua culpa, o encanto acabou. Ela tá bêbada, doida. CD Batidão Light, nas mixagens DJ Hugo Production. Açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Mais uma produção do DJ que faz a festa em Altamira, DJ Hugo Production. contos na história de amor. E nem ao menos conheci o inventor. Mas seu sorriso me fez mudar. Me transformou no Dom Juan Conquistador. Essa é mais uma produção do DJ Hugo Production. Escuta minha voz, eu religo outra vez. Sabes que preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Diga alô, diga sim. Não me deixe falando só. Diga por favor. Porque não quer mais o meu amor. Não vivo sem você, yeah, yeah. Me sinto só sem seu amor. Não vivo sem você, yeah, yeah. Me sinto só sem seu amor. Escuta minha voz, eu religo. CD Batidão Light, a verdadeira pressão do Pará. Porque eu vivo para estar sempre aqui. as galinhas. Cara a cara com o sucesso. Sucesso. Tu ilumina todos os meus sonhos. És a razão do meu viver. Tu serás o amor eterno. Quero seus beijos. Poder sentir e assim descobrirá o amor que senti. É o sentimento eterno. CD Batidão Light, o verdadeiro do Pará. Ai, de ti, Hugo! Pra cima! Mixagens DJ Hugo Production. Pode me vender se o meu eu é te amar, baby. O tempo vai curar a cicatriz dessa prisão, baby. Os olhos imagino você linda nos meus braços, fazendo amor comigo a noite vem. Fica comigo. Seus braços eu prefiro morrer. Banda Revolutions e Yuri Produções. Que som alucinado. Pode me entender se o meu eu é te amar, baby. O tempo vai curar a cicatriz dessa prisão, baby. Seus olhos imagino você linda meus braços, fazendo amor comigo a noite vem, fica comigo. Prove seu amor, prove seu amor pra mim, baby. Mostre que você é a dona do meu viver também. Como Romeu e Julieta, vou te amar. Sei que eu corrisco de vida, mas o meu destino é você. DJ Hugo Production, coloca no 12, meu DJ. Te falei, mas você não me ouviu. Quis viver na ilusão. O vazio que você

007. Sinto parar meu coração se você não está aqui, sofrendo a toda solidão, querendo ter você perto de mim. E por mais que eu tente, você não sai de mim. DJ Hugo Production. Quero ganhar o teu amor, mas meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Eu vou provar que eu mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor vou me entregar. Eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi

novo chegou indiferente. Muitas promessas, poucas palavras, descobrindo o segredo de nós dois. Vamos deixar indiferença, tomar conta desse amor tão precioso. É chama fogo da paixão, da paixão. Eu preciso te falar, eu tô carente. Tudo de novo, sente teu corpo. Energia, nada vai me separar. Dente por dente, olho por olho. Pois se você quiser, eu vou pro infinito. Produções em mixagens DJ Alan, o respeitado de Mojo. Teu cheiro, mas eu quero te encontrar. O sol já refletiu na lua, beijo meu traz mil loucuras. Uma onda vem com o mar, quem tem frio não vai nevar. Você e eu, fomos feitos um pro outro. Todo mar tem um tesouro, encontrei, quero te amar. Você e eu, pendurados na internet, drive e disquete, cabe mil gigas de amor. Menina, sou teu Superman, te quero, te faço tão bem. Tá me deixando louco, louco, estou morrendo aos poucos. Menina, você não devia brincar de mulher maravilha. Tá me deixando louco, louco, louco. Teu cheiro, mas eu quero te encontrar. O sol já refletiu na lua, beijo meu traz mil loucuras. Uma onda vem com o mar, quem tem frio não vai nevar. Você e eu, fomos feitos um pro outro. Todo mar tem um tesouro, encontrei, quero te amar. DJ Coco Production, esse DJ arrebenta. Yeah.

ter me entregado tanto, foi que chorei. Recebi sua mensagem dizendo que acabou. Nossos planos, nossos sonhos, sei que terminou. Se não era nada sério, porque começou. Nesse mundo de mentiras, você me enganou. Esse jogo de ilusão só me fez sofrer. Você disse que era amor e sem pensar acreditei. Não quis saber de mim, só pensou em você. Reduziu com mentira, acreditar que era amor. Pensei que era amor. Banda, swing paraense, o swing mais gostoso do Brasil. Meu coração, por ter me entregado tanto, foi que chorei. Recebi sua mensagem dizendo que acabou. Nossos planos, nossos sonhos, sei que terminou. Se não era nada sério, porque começou. Nesse mundo de mentiras, você me enganou. Esse jogo de ilusão só me fez sofrer. Você disse que era amor e sem pensar acreditei. DJ Hugo Production, mais uma vez te surpreendendo. CD Batidão Light, o verdadeiro do Pará. Tem nada a prender, feito pra você. E um super telão de LED que achou. Meu águia voou, só pra te buscar. E vai nos levar como a paixão. Eu vou aprender o que a família faz. Não quero essa realidade de um verdadeiro amor. não quero.